resisto, esquece mucho, não podrás escapar. Nem te imaginas lo que tengo e lo que puedo dar. Senhor, usted no lo conozco, no le voy a hablar. No me mire a los ojos, no me va a hipnotizar. Duele, duele, solo quiero morder tu boca. Duele, duele, beber tu sangre me provoca. Duele, duele, quiero tenerte entre mis brazos y morderte lentamente. Es meia-noite, luna llena, e tudo empieza a cambiar. Senhor, não perdo mais tempo, não vou escutar. Que lhe ha pasado a seus colinhos?